3-0, chama agora o centro Recife, 126-5, caso negativo 126-4, confirmou. Pode confirmar primeiro, 126-8-5. 126-5-terna, 126-4-5, chamar 63-0. Boa noite, Xenema 3-1-3, acione a dedicação dessa via, chegada a Banff para 4.010 QNH 1021. Azul 4298, acione de educação, desça via Chileta Bama 81 para o nível 050, QNH 1021. Azul 2782, qual isso? Azul 2782, aciona a identificação, foi pro Edith Sato. Vai ter a chegada por Mate 1, QNH1021, reporte no ponto da descida. Azul 2782, está pronto para o Azul 2782. Vista para o nível 060, Azul 2782. Azul 4298, reduza para 2209. M3 desça para 2000 pés. Está liberada a restrição de velocidade em pelo. Acha da M3 entre, desce para 2000, liberada a restrição de velocidade em pelo. Autoriza para o direto de Duna. Duna e autorizado. Final ILR-68, pista 1-0, reporte estabilizando o localizador. Oxanema 3-1-3. Direto com o dono, autoridade LSF3 de São José, Sonete, força na minha 3. Azul 4298. Está autorizando o procedimento? Não, Azul 4298 siga via chegada para 3 hotéis Kennedown 02 horas. Segue via para 3.001 Azul 4298. 2782, desça para o nível 050. Desce para o 050, 2782. Plano 8, desta vez chegada para 2.000 pés, autorizado. Final, ILS 78, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. SV para 2.000, ILS autorizado, Azul 4.2. Azul 2782, após destaque, continue descida via chegada para Mediuno para 2.000 pés. NH 1.02. Desce via chegada com o Mete 1 para 2000, azul 2782, 1021. Estabilizou o localizador, será 63 ou 63? Chame 63, 63, chame a torre, Salvador em 118, decimal 95. Torre 1895, será 63 ou 63? Boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, será 63 ou 63? Final e aliás, 7. Na minha 313, autorizado o pouso, 1-0. O vento é 1-5-0 graus, uma dúvida nós. Autorizado o pouso na pista 1-0, só na 6-3-1-3. siga a direita aqui pra evitar a promoção, já tá retornando a flor de taxa. Frente azul 2782. Chama a Torre Salvador 198, deu sinal 95. 2285, azul, pode ir também. Torre Salvador, azul 4298, final ILS. Azul 4298, aguarde, pista livre, ajuste no 021. Aguardo, 021, senhor. Azul 2782. Localizador de LS, isso aí, reportará estável no localizador. Solo ao 01 e chama o Sol 29. Tá boa. Passou 98, pouso autorizado na 10. O vento é 150 graus, 10 nós. Ele repousa no 0, azul 4298. 04298 no solo, ao 04, chama solo Salvador, 219. Solo 29, por favor. Azul 2782, chama a Torre Salvador, 118, decimal 95. Parque 295, bora. Bora. Salvador Azul 2782, estabilizou no X-ray. Azul 2782, autorizado pouso no zero, venta é 150 graus, 10 vai. Autorizado pouso no zero, Azul 2782. Canal 9979, boa noite, Edson, identificação. Vista vem chegada bom para 2010, QNH1021. Qual é? 0, 9, 6. Ok, tá autorizado, é, pra Fortaleza, o nível é o 370, via tudo 19 até Bangu, após conforme o plano apresentado, a decolagem é da 10, saída Momo, transição frete, controle 120, decimal 8, e o transponder é o 51. Ainda é a bomba, transição forte, apertando o 19 até Bambu. Controle de Salvador 10018, para responder segundo para o gol 109. Correto, resposta para o curso de pegação lenta. Encontrará o posicionamento do 109. Azul 2782, é, no solo, ao 08, táxi via Quilo para o pátio 3, a posição é a 2 Lima. Direita Delta, Quilo, pátio 3, 2 Lima, 27822. 2782, a posição mudou agora, é a 316. 316, sente, obrigado, 2782. Roger, sir, it's clear, destination, Miami, via Upper Zulu 2-0, until a flat position after in accordance flight plan route. Departure from runway 1-0, left turn, Momo, departure, and then Nani, transition. Departure frequency 120.8. And this clock hold 5165 and standby for final level, initial level. Saída São Bueno, a transição é Boclo, controle 120.8, transponder 5157. Autorizou então 360 para o Galeão, via Rotezou 44, Porto Seguro, Rotezou 987, Mosul. Chegou a dar 10 na São Bueno, transição Boclo, 5157, transponder 1208, o controle Salvador. Rotezou 973. Correto. Chame para o spec acionamento. Agora para o posicionamento. Eu estou 973. América 230 Tower. Mission level is 360 via Upper Zulu 20 until a flock position. America Alpha 230, Lady Dog is correct. Report for pushback and start up. Yes, sir. On this frequency. Isso, 5235, acione a verificação. Isso, via chegada bom para 2010, Kenya Gama 021. Geral 9979, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizando o localizador. Geral 9979. Para a curva do funcionamento? Alexandre, tá? O 1973. Chamar para o táxi, só o 1973. Isso Mineirão 9979, chame a Torre Salvador em 118, decimal 95. Boa noite. Liberal 9979, boa noite. Liberal 9979, boa noite. Pouso autorizado, final 10, o vento é 160 graus, 10 longe. Vive pouso na 10, 230. Clear for pushback and startup. Report for taxi America 230. Seu voo no 976. Prossiga. Para o taxi, 122 a bordo, 3 horas e 30, alterna com fim. Voo 973, taxa autorizada até o ponto de da 10. Reposte para decolagem. Autorizado até o ponto, espero dar 10, 9943, e pousar para decolar. Teste voo no 973, após a aeronave que pousa, 737 da Sideral, a linha mantém a 10. Sideral mantém só após o pouso da Sideral. O pushback está então, 757 da América, está iniciando aqui no gate, já iniciou no gate 10, e vai chamar táxi em mais um instante. O Alisson está já no gate 8. Está aguardando o 1096. Geral 9979 no solo aos 24, livre o táxi via Alfa e Kilo. Posição é a meia dúvida, Romeu, do Paz 3. Romeu, Alfa, aqui no Medusa, Romeu, 4370, mais uma 7-1-0. Voo no 973, livre de decolagem, da 1-0, vento pleno, 70 graus, 1-4 mais. 70 decolagem, da 1-0, 1-9-7-3. Colado ao 25, chame o controle de Salvador, 20 decimal 8. Vamos lá. Boa. 10, reporte estabilizar no localizador. Controle voo 973. Voo 973, contato radar, subavia, aceitação runa para o nível 360. Subavia 360, voo 973. Voo 096. Após o 757 da América passar através do portão 8, está autorizado o pushback e acionamento, reposto para o táxi e mantém essa separação com a tráfego. na M3, 1-3, posição 2, autorização para Guarulhos. Oxalela 313, autorizado Guarulhos, o nível 360, via Epozulu 10, até Taubaté, decola da pista 10, a saída é São Luano, transição Mótiva, controle 120.8, e aguarde coordenação para o transponder. Ana 63135, autorizado nível 360 para Guarulhos, pela Apesulu 10 até Taubaté. Decola da pista 10, São Luano, transição Mótiva, controle 120.8, aguardando o transponder. 63135. Correto, retorne para o curso de acionamento, Xanã 6313. Salvador, azul 4235, estabilizado na final ILS X-Ray da 10. Azul 4235, autorizado o pouso 10, o vento na pista 10, o vento é 1,70 graus, 1,39. Vem o pouso na 10 para o azul 4235. Poderia, por gentileza, coordenar a Projitóculo? 1-9-3, solicite o centro de Recife em 1-2-8-35, ao término 1-2-5-1. 2-3-5-2-5-1, boa noite. Boa noite. Aqui, já se vai transformar, comportará, mantiverá o voo 1-0-9-3. Radio Cat 230, clear the line up and wait, then we love you. Monica Wing 10, American 230. Estacionamento Ocean 6313 no portão 2. Questionário 6313, mantenha a posição, ainda não possuímos seu código transponder. Estamos aguardando o centro do Recife, ok? Aguarde só um instante. Sim, já pronto para o pushback. Obrigado. O azul 4235, seu solo foi aos 34, livre táxi via Alfa e Juliette, portão 01, né? Representante Alfa Juliette, portão 01, azul 423. Alerta 230, clear for takeoff, runway 10, wind 170 degrees, 13 knots. Runway clear for takeoff, runway 10, this is American 230. Teste com 0096 após o Wind America ali, mantendo o Wind America.